cantar este hino, a professora ensinando, uma escola menina, que o Brasil está chamando, uma escola menino, que o Brasil está chamando. Uma salinha modesta, onde o aluno é criança, cada dia é uma festa, cada aula é uma esperança, cada dia é uma festa, cada aula é uma esperança. Representando a beleza desta terra brasileira, representando a beleza desta terra brasileira. Professores.